É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente o amor, é urgente o amor. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Que dói ou fazem sorrir. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. E acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquilo em que tu me deixaste não posso esquecer.

algodão. Coando com mango, o ilho malejo e o lindo banho. Benguela airosa, lunda deslumbrante, que é tão bela doce, que é brinda de amém. Cartas vai vir. seu canal 2 da Antena 2. Esta laranja, não digas que eu que te dei. Toma lá esta laranja, não digas que eu que te dei.

Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. desço este rio de Miranda ao Araí. Sob a torreira e o frio faço a escarpa brotar vinho. Sonhei que era um Mississippi que me fizera no pinhão. Vim de mando ao som de adufo. Canal 2 Antena.

Cáceres, Moriva, Queirinha, Chiqueiro e Terrenal. Era com estas cantigas que alegravam toda a gente. E as festas que acabaram, que relembram com tristeza, mas com essas confusinas, pois não voltar. No filme chicotes. Chamem palhaços e acrobatas, que o meu caixão vá sobre um burro rezando a Thank you.